A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria que eu reparto com vocês uma porção da palavra do Senhor. Quando você despertar, ou se já despertou, se preparando para o seu dia de atividades, você poderá ouvir essa breve meditação para a sua edificação. Nós vamos voltar para o livro de Levítico e hoje compartilho com vocês o livro de Levítico no capítulo 6. Como o capítulo é muito extenso para uma leitura, eu deixo isso como uma tarefa para você. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e apta para nos conduzir à vida de Jesus. Em todo caso, só aponto que o capítulo 6 trata das ofertas pelos pecados voluntários do povo de Israel. O capítulo 6 também trata das leis de Deus sobre o holocausto que eles faziam para a remissão dos pecados, e isso nos interessa muito. As leis sobre a oferta de cereais, muito importante na história de Israel. A oferta na ordenação sacerdotal e a lei da oferta pelo pecado, que também nos interessa muito. Que Deus nos abençoe, então, nesta meditação. Faço alguns apontamentos que vão servir de subsídio para o seu conhecimento do capítulo 6 e depois algumas notas do meu comentário do livro de Levítico, Santidade ao Senhor. Depois das instruções sobre as ofertas e a prestação de contas que cada pecador deveria fazer perante Yahvé, segue uma série de regulamentações quanto à participação dos sacerdotes. Esse é um capítulo que tem uma atenção especial dedicada ao ministério sacerdotal. O primeiro fogo que acendeu a lenha do sacrifício depois da consagração formal de Arão como sacerdote, e na verdade depois sumo sacerdote, foi ateado pelo próprio Yahvé. Nós veremos no capítulo 9, no verso 24. Esta origem sobrenatural do fogo no altar nos ensina que se um sacrifício pode ser feito pelo homem, é só a graça de Deus que o faz aceitável perante Deus e o consome, transformando num aroma agradável ao Senhor. Então, o sacrifício com fogo, a origem do fogo é sobrenatural, já prenunciando lá atrás, no Antigo Testamento, a obra do Espírito Santo, que é simbolizado com fogo no Pentecostes. Mas esse fogo no altar tem um ensinamento. A obra desse fogo aceso sobre o altar pela primeira vez foi uma obra direta do próprio Senhor. E cabia, então, ao homem mantê-lo, ao ser humano, mantê-lo aceso. E é só a graça de Deus que pode tornar esse sacrifício hoje de louvor e adoração das nossas vidas como uma oferta agradável ao Senhor, uma oferta aceitável. Só o Senhor, com a sua graça, pode consumir de fato aquilo que nós entregamos para Ele como dedicação das nossas vidas em louvor e adoração. E essa vida dedicada a Ele é transformada num aroma agradável ao Senhor. E que pode transformar esse ato de sacrifício, de louvor e adoração, porque não temos os outros sacrifícios lá do Antigo Testamento, agora nós temos o sacrifício de louvor e no máximo de contrição, mas que nem é sacrificial, é um momento de confissão de pecado. Só o Senhor pode transformar o nosso louvor e adoração, o sacrifício de louvor e adoração, em uma forma de agradar o coração de Deus. Ou seja, Ele mesmo gera em nós um coração contrito e Ele mesmo aceita essa oferta do coração contrito, como se fosse no Antigo Testamento uma expiação, sendo que Jesus já fez a expiação pelo nosso pecado de modo único e suficiente. Nenhum fogo feito pelo homem era permitido no altar de Yahvé. Esse era o motivo vital de os sacerdotes conservarem sempre acesa a chama que veio a existir pela mão de Deus. Os sacerdotes eram responsáveis por manter a chama acesa no altar do Senhor, de uma maneira muito especial. O pecado de oferecer sacrifício mediante o fogo estranho, isto é, meramente produzido pelo homem ou pelo egocentrismo e não pelo Espírito de Deus, foi justamente o que provocou a condenação de Nadabe e Abiú, que eram sacerdotes, filhos de Arão, nós vamos ver no capítulo 10, em particular, e esse fogo estranho não foi aceito pelo Senhor, porque foi um fogo, produzido por mãos humanas. Irmãos, aqui vale a pena já considerarmos dois fatores. Em primeiro lugar, que estamos tratando da lei cerimonial. E como estamos tratando da lei cerimonial hebraica, é preciso entender que o fim da lei é Cristo. E quando eu falo fim da lei, não estou dizendo que a lei acabou, não estou invalidando nada, nem um versículo, nem uma vírgula do Antigo Testamento. Isso seria uma heresia, muito grande. Aliás, Marcião, lá na história da igreja, você pode procurar, cometeu esse pecado, essa heresia. Nós não temos que invalidar o Antigo Testamento. O que nós temos é que entender que o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, sinaliza, tipifica, simboliza a obra plena realizada por Jesus. Dito isso, o que nós vamos buscar é o conteúdo que está posto na lei cerimonial. Ou seja, nós não vamos reproduzir da mesma maneira, até porque os judeus até hoje não reproduzem na íntegra esses, nem os ortodoxos não reproduzem mais na íntegra aquilo que foi feito há milênios atrás, e não seremos nós que vamos buscar reproduzir. Faço até um alerta, mais uma vez, como fica desagradável, como fica esquisito. E eu fico pensando no coração do Pai quando olha para nós como seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, que é o fim da lei, a finalidade da lei, e percebe que os cristãos, comovidos pela presença dele, desejam realizar todo o cerimonial veterotestamentário do Antigo Testamento. Ora, se você fizer isso em um dia no ano para ensinar as crianças, os adolescentes ou a igreja como um todo e quiser fazer uma reprodução parcial do que foi isso, é compreensível sob o aspecto pedagógico. Você pode fazer isso. Agora, o que não pode, de modo nenhum, é invalidar aquilo que Jesus realizou. Porque o fim da lei, a finalidade da lei, tanto moral como cerimonial, é Cristo. A lei moral, ainda obviamente, no seu clímax, que são os 10 mandamentos, nós obedecemos na íntegra, porque eles tratam os 4 primeiros sobre adoração ao Senhor e os 6 próximos como aspectos do relacionamento que nós temos com o próximo. Mas no que tange à lei cerimonial, cabe para um momento pedagógico, mas não queira transformar a sua igreja numa reprodução veterotestamentária da lei com a lei cerimonial do antigo Israel, porque isso está de modo inconsciente, você está tendo até boa intenção, mas de modo inconsciente, invalidando o sentido pelo qual ela foi estabelecida pelo Senhor. O Senhor estabeleceu toda a lei e os profetas para que um dia Jesus viesse e cumprisse toda a lei e os profetas. No Monte da Transfiguração, nós temos a presença de Moisés e a presença de Elias, confirmando que o ministério de Jesus cumpria a lei e os profetas. Então, repito, não invalidamos, mas buscamos o conteúdo e não a forma. Buscamos o conteúdo que aponta para Jesus. E depois de descobrir o conteúdo, nós podemos então observar No Novo Testamento, tudo aquilo que Jesus fez, orientou, viveu, ensinou de tal maneira que ele vivenciou, que ele até entrou em confronto com os judaizantes da época, com os chefes dos sacerdotes, que se diziam filhos de Abraão, que se diziam observadores da lei de Moisés, chamada lei mosaica, porque Jesus é o cumprimento de toda a lei e dos profetas. Tá bem? Uma observação importante. Uma outra consideração é com relação ao fogo estranho. Nós vivemos um fenômeno nos últimos 50 anos, com o advento do neopentecostalismo, com todo respeito às igrejas neopentecostais, porque merecem o respeito, o amor, a intercessão para que possam ser conduzidos a toda a verdade, mas nós vivemos uma abundância de fogo estranho. Nós vemos todo tipo de caracterizações, e nós vemos todo tipo de experiências, e nós vemos todo tipo de manifestações que nada tem a ver com a vida de Jesus, a obra de Jesus, e nem com o Antigo Testamento. E aí as pessoas dizem: ah, esta é uma obra nova do Espírito. Querido, o Espírito e o Pai e o Filho são um. Eles são três no aspecto relacional, ou seja, eles se relacionam. Pai se relaciona com filho, filho se relaciona com o espírito com pai, o espírito com filho e assim por diante. Mas nós não podemos advogar de modo algum que o espírito esteja realizando uma obra nova que não tenha respaldo escriturístico, que não esteja sinalizado no Antigo Testamento e não esteja concretizado, vivenciado plenamente na vida de Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe nessas duas características. Primeiro, entender que a lei cerimonial é importantíssima, não há uma vírgula que nós devamos tirar do Antigo Testamento, nada, não devemos tirar nem acrescentar, mas buscar o conteúdo por trás da forma. Assim como nós analisamos um texto literário. Quando você analisa um poema, é uma forma de interpretar o conteúdo com as características de um poema. Se é uma prosa, se você busca interpretar a partir da característica da prosa. Se é uma crônica, você vai buscar o conteúdo com as características da crônica, e assim por diante. Um romance é assim. Então, observemos toda a lei cerimonial como um apontamento da obra de Jesus. Segundo, repreendamos em nós mesmos e ajudemos aos outros a não cair em experiências de fogo estranho, coisas que são vistas por pessoas de fora e que, com o mínimo de raciocínio, olham e falam: olha, isso é coisa totalmente inconcebível. Então, é importante que nós tenhamos respaldo escriturístico, tá bem? Esse é o pano de fundo. que a nota de rodapé da BKJA nos ajuda a entender. Primeiro, a lei cerimonial nos aponta para a vida e obra, vida e ministério de Jesus. Segundo, não devemos jamais buscar o fogo estranho ou permitir o fogo estranho. Finalizando com as minhas notas no comentário Santidade ao Senhor sobre o livro de Levítico, eu faço o seguinte apontamento. No que diz respeito à oferta pelo pecado, quando uma pessoa cometia pecado, prejudicando ao próximo, deveria restituir aquilo de que se apropriou indevidamente e acrescentar a devolução a quinta parte do valor que se apropriou. O sacerdote oferecia oferta pela culpa e o pecado era perdoado. Hoje nós temos um texto já aplicando o que disse agora, do Novo Testamento, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, porque Jesus consumou essa obra, essa oferta pelo pecado, ele fez na cruz do Calvário. É um bom exemplo para você entender. Então, o que o sacerdote oferecia como oferta pela culpa e o pecado, e assim confirmava o perdão, Jesus realizou plenamente na obra da cruz. Não fazer da forma como Jesus nos orientou, e os apóstolos também, seria invalidar a cruz. Quanto ao holocausto, deveria ficar na lareira do altar toda a noite, até pela manhã. E o fogo deveria ser mantido aceso no altar. Lembremos que na primeira vez o fogo foi aceso pelo próprio Deus. Sendo assim, entendemos a importância de que o fogo celestial permanecesse aceso no altar e não fosse aceso por mãos humanas. Aqui, então, de novo, que o fogo em nossas vidas seja fruto de uma obra genuína do Pentecostes, do Espírito Santo, e não um fogo estranho. Por obra humana, muitas vezes só para gerar uma comoção ou um entusiasmo nas pessoas. O sacerdote tinha a função de acender a lenha a cada manhã, colocar a lenha, na verdade, né? Fazendo com que o fogo ardesse continuamente perante o Senhor. O Senhor acendeu o fogo e era a função sacerdotal manter a lenha para que o fogo não se apagasse. Nossa função é manter a lenha no fogo do Senhor. O fogo representa o Espírito Santo e a lenha que sustenta esse fogo é a palavra do Senhor. Em muitos lugares da Bíblia, nós vamos ver exemplos onde a lenha ou a madeira vão representar, então, a escritura, a palavra, a solidez da revelação da palavra viva que é Jesus. Quanto à lei da oferta de manjares, o restante dela deveria ser comido por Arão e seus filhos, posteriormente, de geração em geração, dos sacerdotes de Israel. Todo levita deveria comer do alimento dedicado no altar. Isto era um estatuto perpétuo para Israel, diante do Senhor, e foi obedecido nas gerações que sucederam Arão. Eu diria que esse ainda é um estatuto perpétuo para nós cristãos manter a chama acesa. E lembro de uma canção do Júnior e da Soraya Junker, que cantam "Acende, Senhor, a chama do altar, né, no meu coração para te louvar." Todo levita deveria comer do alimento dedicado. E nós também devemos comer do alimento que é a palavra dedicada no altar, ministrada no altar. Isso é um estatuto perpétuo diante do Senhor. Nós devemos nos alimentar da palavra. O povo não podia tocar no alimento consagrado ao Senhor como sacrifício. O contato com o alimento consagrado era uma prerrogativa do sacerdócio. Aqui nós já precisamos fazer um resgate daquilo que a reforma protestante trouxe de volta para o cristianismo após a Idade Média, quando a reforma, então, traz a escritura de volta para o povo. E quando nós tivemos a oportunidade, então, de compreender que somos todos sacerdotes, somos todos levitas, independente do ministério. Levita não é aquele que toca na igreja, não, porque os levitas, eles matavam o animalzinho, eles limpavam o sangue, eles trabalhavam em várias funções. Certamente eles limpavam os banheiros, certamente eles providenciavam a limpeza do pátio, tudo mais. Hoje a gente pensa que levita é o grupo que toca. Não, o grupo que toca é o ministério de cânticos espirituais. Levita é o sacerdote dedicado inteiramente ao Senhor. Ora, todos nós somos sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. E podemos, então, tocar no alimento sagrado que é a Bíblia e experimentar dos benefícios que o sacrifício de Jesus nos permitiu, o sacrifício da remissão do nosso pecado e da graça de Deus que nos justifica, salva, santifica e um dia nos glorificará. Então já não é mais um contato de um pequeno grupo, é um contato de todo o sacerdócio e todos os cristãos, todos os discípulos são sacerdotes. Aliás, devem se entender sacerdotes. Porque se não se entenderem sacerdotes, eles vão ficar na arquibancada assistindo só o pastor e a pastora dirigindo os trabalhos, enquanto eles aplaudem se estiverem gostando ou vaiam se não estiverem gostando do ministério. Mas não é isso que Deus deseja. O que Deus deseja é que todos nós exerçamos o ministério sacerdotal. No que tange à oferta de manjares do sacerdote, O excedente deveria ser totalmente queimado e ninguém poderia comer da sobra. No que diz respeito à lei pela oferta do pecado, o Senhor ordenou a Moisés para orientar Arão e aos filhos de Israel que no lugar do holocausto se imolará seria imolado, né, a oferta pelo pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. Ora, o holocausto já foi feito na cruz do Calvário, coisa santíssima é, e nós podemos experimentar dessa maravilhosa graça a nós concedida a todos aqueles que creem e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Quanto à questão do alimento, gera uma questão cerimonial que não precisamos mais repetir. A única coisa que eu destacaria é uma coisa que me deixa muito triste quando eu ouço falar de pastores ou pastoras que pegam os elementos da Santa Ceia, que é um sacramento, é um sinal da presença de Deus, e depois a sobra jogam no lixo. Irmãos, ou jogam no lixo, ou chamam a criançada e aquilo vira uma balbúrdia. Eu quero dizer, chame os líderes da igreja, acabem de comer o elemento consagrado. Porque se nós o consagramos como corpo de Cristo e sangue de Jesus Cristo, seja você mais zwingliano e o considere memorial, seja você mais a favor da consubstanciação, seja luterano, seja até calvinista, por favor, independente aqui da sua compreensão, nós devemos ter muito respeito com o alimento da Santa Ceia, não é exatamente, especificamente aqui a oferta pelo pecado do povo de Israel, mas é o momento da nossa experiência plena, íntima, misteriosa com o Senhor, uma experiência espiritual, é óbvio. Que não é transubstanciação, como disse lá no Concílio de Latrão, em 1215, não é consubstanciação, na minha opinião também não é só memorial, isso é um fruto do humanismo que estava adentrando na Idade Moderna, e com o iluminismo e o racionalismo, então Zwinglio vai dizer que é uma memória. Não é só memória, é a presença misteriosa, é o sinal da presença misteriosa. Ora, se é misteriosa, como se dá? Não sei. Um dia o Senhor nos fará saber. Mas uma coisa eu sei, coisa santíssima é. E por isso não devemos deixar virar algazarra. Esse capítulo nos faz lembrar, então, que Jesus foi oferecido como sacrifício pelo pecado, já aplicando o Novo Testamento. Olha, ele aponta para Jesus Cristo e tornou o ato santíssimo diante do Pai. Também aprendemos que o sacerdote é separado pelo Senhor para o ministério santo. Todos os irmãos são separados para o ministério santo. Em particular, os pastores, pastoras, missionários, missionárias, há mais um detalhe. A igreja deve entender a especificidade desse pastorado e da vida missionária como coisa santíssima. Como coisa santíssima, eu repito, ofertando com alegria e providenciando para que nada falte àqueles que presidem sobre o corpo de Cristo. O próprio apóstolo Paulo muitas vezes passou por abundância e muitas vezes as igrejas não tinham condição e não enviavam e ele passava por privações. É importante que nós não permitamos isso. Isso em particular com o ministério pastoral ou missionário que responde pela igreja. Nesse sentido, a igreja tem incorrido em dois erros crassos. Em primeiro lugar, muitos sacerdotes perderam o temor do Senhor e utilizam o pastorado ou a vida missionária como se fosse uma profissão como outra para se ganhar dinheiro, pecando no pecado da simonia, esquecendo que o ministério específico de conduzir o rebanho de Jesus Cristo, coisa santíssima é. Em segundo lugar, em função da fragilidade vocacional dos pastores, em função da fragilidade bíblica, muitas vezes, dos missionários, da falta de conhecimento bíblico e conhecimento geral, de falta de autoridade espiritual, a igreja também incorre no segundo erro grotesco. A igreja procede, através da sua administração, tesouraria, muitas vezes com avareza, com dureza de coração, no que tange ao sustento e à provisão de obreiros que dependem só disso para viverem. Então, que em nome de Jesus, os pastores retomem, é a minha oração, retomem o temor e o tremor diante da especificidade desse ministério e que a igreja também retome o temor e o tremor, valorizando, não transformando em milionários, mas valorizando o necessário para que não lhes falte nada, nem a eles e elas, e nem à família. Aprendamos que é vontade do Pai também que o fogo do Espírito Santo seja mantido aceso. Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo que o fogo do Espírito Santo seja mantido aceso em todas as igrejas genuinamente cristãs, no Brasil e nas nações que nos ouvem. Cabe a nós, como sacerdotes, manter a lenha sobre o altar, para que a chama não se apague. O fogo do Espírito não pode ser apagado. Nós precisamos de uma igreja viva. O povo tem fome, o povo tem sede. E Jesus é o pão que desce do céu. Quem beber da água que ele der, rios de água viva fluirão do seu interior. Se referindo ao Espírito, nós precisamos de um avivamento genuíno, como diria o meu querido Bispo Nelson. Então, cabe a nós mantermos a chama acesa no altar. O fogo do Espírito, que o Senhor não apague e que nós não entristeçamos o Espírito. A lenha que mantém o fogo aceso, como disse, é a palavra do Senhor. Enquanto houver lenha, haverá fogo aceso no altar. Enquanto houver a palavra de Deus no coração e na mente do cristão, haverá fogo genuíno de avivamento do Espírito Santo. Se não houver palavra, meus irmãos, e palavra santa, então, não haverá fogo genuíno, haverá só entusiasmo. E o entusiasmo emocional, aí é até uma redundância, perdão, mas o entusiasmo é como um fogo de palha. Amados irmãos, irmãs, lembremos que sem lenha o fogo apaga, sem palavra não há avivamento, ou seja, Sem palavra não há crescimento espiritual. Lembremos também que o entusiasmo humano é como um fogo de palha, repito, e que logo perde a força e se apaga. Eu tenho a convicção. E diz o Senhor, em primeiro lugar, para mim mesmo, que ele está com saudade de um ministério pastoral santo. Um pastorado que ore sem cessar e medite na palavra de dia e de noite. Um pastorado que conduza o povo pelo testemunho de sua vida, tanto em palavras como no procedimento. Pastores que amem ao Senhor pelo que ele é e sejam separados por ele e para ele. Pastores que não estejam à busca da fórmula do sucesso para ganhar pessoas e preservar pessoas em suas denominações. Pastores que conduzam o rebanho do Senhor como parte de uma oferta santíssima depositada no altar da adoração. Pastores simples, pastores santos. Que não vendem a sua alma ao diabo em troca de pratos de lentilha. Assim diz o Senhor, ó que saudade dos meus pastores. Ó que saudade, diz o Senhor. Repito, ó que saudade, diz o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado. E nos próximos dias nós vamos continuar mergulhando no livro de Levítico. Por favor, por gentileza, se você quer colaborar com o anúncio do Evangelho, transmita para mais uma pessoa o nosso telefone, ou você ligue para nós e passe o número para que nós possamos inseri-la. No grupo, já passam de 300 no grupo de WhatsApp e também o endereço do blog, bloglogo7.blogspot.com. Que Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o fogo genuíno do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.